Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália, aqui na Rádio Antena Web. Hoje é quinta-feira, 7 de outubro de 2010. E nós cá estamos para lhe trazer mais uma edição de Musicália, hoje novamente dedicada a músicas pouco conhecidas, mas desta vez com alguns artistas também pouco conhecidos. Por alguma razão, alguns dos intérpretes que aqui vão ouvir não vingaram no mundo da música. Porquê? Nem nós, nem eles sabem. Nem nós sabemos, nem eles sabem. Sem dúvida que foram contra as expectativas, no sentido de que tinham grandes músicas, músicas diferentes, para um público, é certo, também diferente, mas contava-se que alguns dos nomes que aqui hoje vão ouvir permanecessem mais tempo no panorama musical português. Assim não aconteceu, mas nós vamos recordá-los hoje na nossa emissão. Mas para abrir vamos ficar com um nome bem conhecido de todos nós, os, entre aspas, que têm como vocalista Viviane. Vamos ficar do álbum Edelweiss com o tema Soltar o Olhar. E esta é a primeira música que vai ouvir no nosso Musicália. Aqui neste lugar, aqui perto do mar, parar a pensar o que vai no tu. Aqui perto do mar, parada a pensar, o que vai no teu lugar, outra pessoa a meditar, a meditar, a meditar, a meditar, a meditar. Aqui perto do mar, parar a pensar, o que vai no teu lugar, outra pessoa acreditar, acreditar, acreditar, acreditar. Oh, vamos agora, depois da abertura da nossa emissão, ficar com duas músicas vindas ambas da década de 1990. A primeira dos princípios, a segunda dos finais. Os ex-votos trazem-nos Benditos Sejam. E não associamos o bendito cavaco à política. Eu associo mais o cavaco ao cavaquinho e não ao cavaco Presidente da República. E na altura já uma figura importante no panorama político português. Não, vamos... Eu prefiro associar então ao instrumento musical. Vamos ouvir os ex-votos com Benditos Sejam e logo depois do final dos anos 90, mais precisamente de 1999, vamos ficar com os Expresso, o tema Sahara. Esta música foi aquela que mais longe levou, sem dúvida, estes senhores, que mesmo assim não ficaram muito para lá, ficaram muito aquém daquilo que era suposto. Eles tiveram, sem dúvida, muito, muito sucesso, mas num pequeno público, num público muito restrito, muito específico. Vamos trazer aqui Sahara, dos Expresso. São as duas músicas que vamos ouvir no seguimento desta emissão. Bendito seja o cavaco que nos deixa fazer cantigas. Benditas sejam as pulgas, os piolhos e as urtigas. Bendito seja o cavaco que nos deixa fazer cantigas. Benditas sejam as pulgas, os piolhos e as urtigas. As armas que eles usam são todas controladas, não são? nome Emília só se lembra da britânica que cantava Big Big World. Mas também existe uma portuguesa que não canta Big Big World, mas canta Aranhas de Veludo. É precisamente com o tema que vamos ficar já de seguida. Emília, de longe, ficou conhecida, de forma alguma, ou sim, ficou por um público muito restrito, mas isto não lhe tira mérito. Hoje a nossa edição musical está a ser assim, de artistas que também não são muito conhecidos, mas que merecem o seu tempo de antena. Ou artistas que não são muito conhecidos, ou músicas, ou então que já foram, mas agora caíram no esquecimento. Um pouco de tudo isto vamos recordar nesta emissão. E vamos seguindo com Emília e Aranhas de Veludo. Meu foco, sorriso. Vamos continuar com estes sons tão estranhos, mas ao mesmo tempo tão familiares. Por exemplo, os Clã são os próximos que se vão seguir. Eles vão-nos trazer um tema do álbum Lustro chamado Fahrenheit. A música só podia ser interpretada com esta mistaria toda por Manuel Azevedo. A sua voz rouca e aflitiva às vezes dá-lhe aqui um tom muito especial. Vamos escutar Fahrenheit, música dos Clã, do álbum Lustro, e logo depois, de 1979, vamos escutar os Corpo Diplomático, A Festa do Bruno. Já se adivinha o que é que vai ser daqui, não é? Vamos escutar então estas duas músicas tão singulares, tão diferentes, mas com uma particularidade. Ambas fugindo bem, bem longe do comercial. Vamos à música. Até já. We'll be right back. companheiro nas navegas. Estamos de volta, mas antes de acabar a nossa emissão e de partir para a alta música, deixe-me só trazer então uma pequena informação. A música que eu acabou de ouvir não se chama A Festa de Bruno, mas sim Engrenagem, faixa número 1 do lado A deste disco. Estava aqui com alguns problemas e não a podemos exibir como eu estava à espera. Pois é, é a vida. E bom, caro ouvinte, a nossa emissão de Musicália termina por aqui. Vamos ficar com mais uma música para encerrar as portas do nosso programa por hoje. Vamos ficar com Puro Exemplo. De facto, esta música foi talvez a música que mais os fez ficar reconhecidos, mas mesmo assim, pouca gente se lembrará talvez deste grupo. Os Puro Exemplo com Estação das Memórias. Vamos escutá-los neste final de emissão, neste início de noite de quinta-feira. Já a seguir, Firmino Pereira traz de mais um Beat Sound, se não pode perder. Fique por aí, eu volto daqui a alguns instantes para mais um Hora Zero. Mas quanto ao musical, eu só estou de volta amanhã para lhe trazer então mais hit de dança dos anos 90. Por agora, os Por Exemplo com Estação das Memórias. Fique bem, tenha uma boa noite. Tivemos roubam-me tempo. pensar em ti. Eu quero rezar. Eu quero te só para tento não esquecer, mas só te vejo a preto e branco, imagem.